vida é assim. Amores vêm, amores vão. Poxa, quero que prometa, que se comprometa em procurar outro amor em outro planeta, pra que eu não te veja sentada nessa mesa. Ainda tô enquanto outra boca te beija. Ai, ai, ai. Vou engolir meu coração pra me amar por dentro, que nós dois sabemos que tanto sofrimento é perda de tempo. Vou transformar decepção em novo começo. Faça até um erro, presente é só acerto. Amor, eu te prometo. Também vou procurar outro amor em outro planeta. Guardo seus ciúmes em qualquer gaveta. Primeiro a gente peita, depois a gente aceita que amores vêm, amores vão. Cê vai no céu, volta pro chão. E quando tá pra se afogar no mar da vida, vem alguém, vem alguém, se torna ilha. Galera de Alagoas, bora Jonas Lira, Pindobinha pelo mundo. Tuca Playboy, Portal Tua Rocha. Vou engolir meu coração pra me amar por dentro, que nós dois sabemos que tanto sofrimento é perda de tempo. Vou transformar decepção em novo começo. Passa até um erro, presente é só acerto. Amor, eu te prometo. Também vou procurar outro amor em outro planeta. Guardo seus ciúmes em qualquer gaveta. Primeiro a gente peita, depois a gente aceita que amores vêm, amores vão. Cê vai no céu, volta pro chão. E quando tá pra se afogar no mar da vida,